André Cedrinhos, o mural de Ibi Coara. Senta aqui, escuta um pouquinho que eu vou te falar. Já estou ficando cansado dessa farsa. Eu vou falar sem pausa. Cansei de ser palhaço o tempo todo, fui calado. Na hora do prazer, fazia por fazer. Você me dá até o desejo pra...